oliveira e o ramo quebrado. Eu, zambujeiro, ali foi enxertado essa oliveira. É o meu Jesus, fui nele enxertado. Hoje tenho luz, oliveira verdadeira. Não dá frutos bons. Assim era eu no meu coração. Mas porém um dia tudo transformou. Eu fui enxertado no meu Salvador. No tronco e na raiz, ligado na oliveira de todo coração, posso eu dar frutos e dar frutos.